Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Boa noite, querido ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mac cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E para começar a semana com o pé direito, temos hoje na bancada o nosso aniversariante do dia, ele, Marcos Veloso. Boa noite, Marcos, qual é o seu destaque? Boa noite, ouvinte. Boa noite, Pedro. Meu destaque vai pro Corinthians, que estreou com um empate na Arena e deixou a desejar para o estádio lotado. Eu achei que seu destaque ia ser que você faz 20 anos, pô. 21. 21 anos também de muita ousadia e alegria. Do lado dele tem ele, João Pedro Granado, nosso peão. Boa noite, peão. Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. Parabéns, Marcos, mais uma vez. E meu destaque vai para a primeira vitória do São Paulo fora de casa no ano de 2016 contra o Botafogo. Uma boa vitória do São Paulo com o time reserva. E para fechar a bancada de hoje, ele, Matheus Veloso. Boa noite, Mate. Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Meu destaque de hoje vai para o Palmeiras, conseguiu uma boa vitória e agora empolgou. Empolgou o Palmeiras 4-0 e já está o líder do campeonato, então vamos começar com ele, solta o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Avante, Palestra, o Palmeiras que recebeu o Atlético Paranaense no Allianz Parque no sábado e venceu por 4-0, gols marcados por Roger Guedes, Thiago Martins e Gabriel Jesus duas vezes, em uma partida que o Palmeiras dominou o jogo por completo. Gabriel Jesus, Cleiton Xavier e Roger Guedes foram os grandes destaques, a defesa muito sólida, o Atlético Paranaense não chutou nenhuma vez a gol, e também teve o destaque da estreia do Tchê, que acabou sendo muito boa, ele se movimentou muito bem e acabou dividindo bem a função com o Jean na lateral direita e na volância. O que vocês acharam aí desse jogão? O Palmeiras estreou bem, mostrou que aproveitou bem o tempo de uma pré-temporada aí, né? Intertemporada, né? Intertemporada. Aproveitou bem, já tá o time com a cara do Cuca, conseguiu se impor na arena. E o Cuca disse que o Palmeiras ia brigar por título e dá demonstrações disso no primeiro jogo do torneio. É, o Palmeiras entrou muito bem, numa formação um pouco flutuante ali, com o Tietchan fazendo um pouco do que ele fazia no Audax, variando muito de lateral, meia, chegou em alguns momentos do jogo a aparecer ali como se fosse um terceiro volante, junto com o Jean e o Matheus Salles, né, que isso. Jogou. E o Palmeiras muito leve pareceu em campo e chegando bem, com tranquilidade, o Gabriel Jesus jogando muita bola. E o Cleiton Xavier também muito bem. Desequilibrou a partida e Palmeiras mostra que tem sim time para brigar lá em cima no campeonato. É, nessa partida aí, os dois maiores destaques foi o Jesus, que fez dois gols e deu uma assistência, se não me engano, né? Sim, exato. E o Cleiton Xavier, que dominou no meio campo, deu vários passes, acho que ele que deu enfiada para assistência, sim, do Jesus. O Cleiton Xavier participou de 3 gols dos 4. Então, foi um grande destaque. O Mate citou o Gabriel Jesus, ele chegou a 11 gols na temporada, é o artilheiro do Palmeiras. Vocês acham que esse pode ser o grande brasileirão do Jesus, o ano que ele vai decolar? Ah, ele é um jogador que já tem um pouquinho mais de experiência do que ano passado, já tem um status de titular no Palmeiras, já não é mais, já deixa cada vez menos se tornar uma promessa, se tornar uma realidade. Então eu acredito que ele pode sim vir a ser um dos melhores jogadores do campeonato. É, o Jesus ele tá muito bem, mas acho que além disso, o elenco tá mais forte esse ano e todos os jogadores podem ajudar pro crescimento dele. É, com certeza, e eu acho que um jogador que talvez seja muito importante para essa evolução do Gabriel Jesus e para ele jogar o que ele jogar sempre o que ele jogou no sábado, é o próprio Cleiton Xavier, fazendo a bola rodar melhor ali no meio campo, chegar com mais qualidade para ele poder trabalhar, é uma jogada individual, então o Cleiton Xavier pode ser muito importante para ajudar o Gabriel Jesus a despontar de vez no futebol brasileiro. Sim, vale lembrar que para esse jogo contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras não teve em campo o Dudu, que vinha sendo um dos grandes jogadores do time. O Gabriel começou no banco, o Gabriel Pitbull volante. O Alexandre não jogou. Alexandre no banco, o Arouca no banco. Então são opções que o Cuca pode ter e pode testar variando esquemas e muitas outras coisas. Outro grande destaque do time, na minha opinião, foi o Barrios, que voltou ao time titular, ele que agora falou que tá se sentindo bem fisicamente, tá chegando no auge. Ele que desistiu da seleção paraguaia. Sim, desistiu agora na seleção paraguaia, porque, segundo ele, ele tá devendo pro Palmeiras, então ele usou essa pré-temporada pra aprimorar mais sua condição física, e ele fez uma grande partida contra o Atlético, ele pode não ter feito gols, mas fez um pivô muito bom. Pra vocês, o Lucas Barrios é o titular absoluto? Ah, eu acho que o Alexandre fez um belo começo de temporada, chegou a ser artilheiro do Palmeiras, junto com o Gabriel Jesus ali na briga no começo do ano, e eu acho que a briga é boa, é bom pro Palmeiras ter essa concorrência, porque um vai querer jogar mais que o outro. Eu vejo o Barrios com um pouquinho mais de recurso que o Alexandre. O Alexandre é goleador, mas o Barrios é um jogador que, pra mim, ele faz melhor a função do pivô, ele pode sair um pouco da área pra tentar armar alguma jogada, se o Cleiton Xavier não tiver conseguido produzir, por exemplo. Então, eu acho que jogando tudo que pode, o Barrios deve ser titular, mas a briga com o Alexandre não vai ser fácil, não. Eu concordo com o Pião, o Barrios é um jogador mais experiente ainda, com uma experiência internacional muito boa. Já colocou o Lewandowski no banco. Então, já foi titular do Lewandowski e ele carrega. Quem diria? Chegou a ser o melhor jogador do Borussia numa época. Destaque do campeonato alemão. Ele tem mais recursos também, é melhor saindo da área. Mas o Alexandre também não deixa a desejar, o Palmeiras está bem servido. Na maioria das posições o Palmeiras tem bons titulares e reservas, né? E também já mostraram que dá pra jogar os dois juntos. Chegaram a jogar algumas partidas juntos com o próprio Cuca já, né? Sim. E fizeram boas partidas ali tabelando. Sempre saía um livre na cara do gol pra finalizar. Então pode ser uma opção a mais aí pro Cuca montar esse time do Palmeiras. Sim. Eu acho que o Cuca, durante o campeonato, acho que ele vai testar várias formações conforme o adversário que ele for jogar. Eu acredito que para esse jogo contra o Atlético Paranaense, que foi um jogo que ele queria propor o jogo, ele optou pelo Matheus Salles e pelo Jean alternando com o Tietchan, porque eram dois volantes mais leves para jogar, não precisava de tanta marcação na visão dele. Mas jogando fora de casa, eu acredito que ele deva usar o Gabriel, sim. Vão ter jogos que ele talvez opte pelo Dudu armando e o Cleiton Xavier no banco. Então, eu acho que ele tá sim com o elenco na mão e tá sabendo usar muito bem. Uma notícia não muito boa desse jogo, lembrando que o Palmeiras teve o melhor público da rodada, 33 mil pagantes, mas dois torcedores foram detidos por quebrar cadeiras no setor Gol Norte. Para o querido ouvinte que não sabe, o Gol Norte é o setor mais popular assim, do estádio, onde ficam as organizadas, então uma baixa aí, dois torcedores sendo banidos aí. É muito ruim a gente ver uma coisa assim, o torcedor do time vai lá e tá depredando o patrimônio do próprio clube para qual ele torce ali, dando prejuízo pro clube, que pode, não sei se existe essa possibilidade de punição por esse caso específico, mas já aconteceu outras vezes. Então, triste ver uma coisa mais dessa. Mais surpreendente, né? Ainda ver um negócio desse acontecendo depois de uma vitória tão tranquila do Palmeiras. Não dá para acreditar. Mas então, querido ouvinte, para você ficar ligado, o Palmeiras volta a campo no sábado, às 4 horas contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, tentando aí sua segunda vitória no campeonato, mas durante a semana vamos falando mais sobre esse jogão que está por vir no final de semana. Mas agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos pular o muro, vamos falar do São Paulo, então Flavião, solta o hino do Tricolor. Muito boa a vinheta do Tricolor Paulista, do São Paulo, que entrou. Tá legal a trilha sonora nova aí do programa. Tá muito boa. Entrou em campo no domingo às 11 da manhã para enfrentar o Botafogo em Volta Redonda e venceu por 1-0, gol marcado por Lucas Fernandes cobrando falta, que foi o primeiro gol de falta no pós-Rogério Ceni, na era pós-Rogério Ceni. Lucas Fernandes, uma joia do São Paulo, que parece ter muito futuro, e foi uma vitória muito boa para São Paulo, que, como eu já disse, jogou com os reservas e enfrentou um Botafogo que deve passar muitas dificuldades no campeonato. Lucas Fernandes, que fez o primeiro gol dele no profissional. Sim, né? Chorou bastante até. comemoração emocionada. O Botafogo vai passar bastante perrengue, só que pressionou o time, tudo bem que o time reserva do São Paulo, só que o Botafogo teve boas chances e o Renan Ribeiro, né? Sim. Ele... Sempre que exigido foi bem. Sim, sempre que exigido mostrou mais segurança que o Denis vinha mostrando. Fica uma sombra aí pro Denis, né? Quem uma sabe sombra? O Bausa... que o Denis ainda... Quem sabe o Bausa dá uma acordada, porque o Denis não foi bem no começo do mas ano. Mas muito difícil, né? Eu ele acho abrir difícil. Mão agora. Ah, é. Mas eu acredito que ele tá mais preparado que o Denis. É, porque talvez com o passar do tempo ele é o Denis sempre que foi reserva do Rogério, quase sempre, e foi quando precisado, ele jogou e jogou muito bem. Só que agora pra assumir o titular ele não tá... se mostrando com muita segurança, não. Acabou entregando alguns jogos importantes aí. É, mas pra você, Pião, o São Paulo venceu esse jogo porque os reservas jogaram bem ou porque realmente o Botafogo tem um time muito limitado tecnicamente? Ah, eu acho que o São Paulo não fez uma boa partida, até porque é um time muito desentrosado. Se eu não me engano, entraram entre os titulares 6 jogadores que vieram da base, sem contar entre eles o Lucão, que já chegou a ser titular. Mas, sem contar vários outros do banco que acabaram não entrando durante a partida. Mas o Botafogo ele tem um time que até que é organizado, é organizado, um time que chegou na final do Campeonato Carioca contra o Vasco, mas que tecnicamente deixa muito a desejar, não tem nenhum grande nome, então... Falta recurso, né, pro time. Falta recurso e pesou um pouco isso contra o São Paulo, que não fez uma grande partida. Foi um time até que organizado também, a dupla de zaga com o Lugano e Lianco funcionou até que bem. Assim como o Renan Ribeiro. Então, São Paulo jogou abaixo do que poderia ter jogado, mas o Botafogo, mesmo assim, não conseguiu aproveitar essa fraqueza do time de São Paulo. O Botafogo teve um momento no Campeonato Carioca que ele foi o melhor time, o melhor dos grandes, pelo menos. Só que, não por mérito próprio dele, e sim por deficiência dos outros 3 grandes, que não estavam jogando bem. É um time organizado, mas é um time que não consegue... Falta não, qualidade, então, né? É um time muito limitado e eu acredito que... O zap do Marcos. Eu acredito que... Parabéns, aniversário de Marcos. Hoje pode. Acontece. Eu acredito que vai ficar, né, vai ser rebaixado novamente. Vai brigar pelo menos. Não sei se acaba rebaixado, mas... Eu acredito mas... que acaba rebaixado porque falta muito. Se não se acertar, se não fizer algumas contratações. É que a sorte do Botafogo é ter o Ricardo Gomes. Se eles manterem até o final, mesmo perdendo os jogos, eu acho que eles têm uma possibilidade de escapar. Agora, se eles entrarem na loucura de 10 jogos, não conseguiu vitória, demitir o Ricardo Gomes, aí realmente. É que é muito difícil um time, principalmente um time grande como é o Botafogo, um time de tradição, manter um técnico brigando pra não cair. Quando tá brigando pra não cair, né? E a culpa não é dele, a única culpa que ele tem é do time organizado. Ele conseguiu deixar o time organizado, mas as limitações do elenco, isso é com a diretoria. E eles poderiam tentar algumas trocas no campeonato, já que não deve ter muito dinheiro lá, pra conseguir melhorar o elenco. Pega o Jefferson como moeda de troca e pega 4 jogadores que possam ajudar a melhorar o elenco um pouquinho, porque se continuar desse Olha jeito a dica aí do senhor aí. Marcos, hein? É. 21 anos de muita sabedoria, hein? Tá rebaixando o Botafogo aqui já na primeira rodada. Não cobro por conselho. Ah, o Botafogo realmente tem um elenco bem limitado, tá organizado, mas eu acho que chegou nesse campeonato pra substituir o Vasco. Ué, o Vasco que estreou bem. Você acha que eles trocam de novo? Trocam de novo, vai ficar um bom tempo aí. Vasco e Botafogo. Tá complicado, mas mudando um pouco a chave do São Paulo. São Paulo poupou os titulares para esse jogo contra o Botafogo, porque quarta-feira tem decisão, tem Libertadores, vai enfrentar o Atlético Mineiro no Horto. Lembrando que, para você, querido ouvinte, que o São Paulo venceu o primeiro jogo por 1-0, gol de Michel Bastos, Pião já tá dando uma risadinha. Um belo gol, né? Mas para esse jogo da volta, os titulares estão disponíveis. E para vocês, o que vai acontecer nesse jogão? Bom, São Paulo vai com força máxima. Ontem, dos titulares, entraram no segundo tempo, acho que o Kelvin, o Thiago Mendes e... não vou lembrar quem foi o terceiro. Entrou mais um dos titulares no jogo, e o Flavião tava desatento aqui. Mas aí o São Paulo deve jogar com os titulares, lembrando que o Rafael Carioca não joga, que tá suspenso. Rafael Carioca. O Robinho é dúvida. Júnior Urso não joga. Júnior Urso não joga. Robinho é dúvida, Dátulo é dúvida. Juizão ajudou, hein? Porque é distribuindo amarelo. Podia ter dado mais. E o São Paulo sem nenhum desfalque, né? O São Paulo não tinha tomado cartão contra o Toluca, né? Esse juiz foi uma mãe. Ah, não foi não, hein, Marcos? Mas e aí, João Pedro, caiu no Horto? Caiu no Horto, alguém sobrevive? Tá morto ali, não sei quem que vai ser, né? Você acha que sobrevive? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, eu tô apostando nos pênaltis. Eu acho que... Não tinha falado isso semana passada, hein? Semana passada, ele soltou que ia ser 2-1 pro Galo e o São Paulo ia passar pelos gols fora. Mas acho que ele viu uns joguinhos aqui, um joguinho ali. É, João Pedro. Tá mudando o palpite. Nos pênaltis eu sou mais o Vitor, não é? Ah, com certeza. É, são o Vitor. Com certeza. Não, mas o Denis pega bem pênalti. Mas eu acho que não chega nem só nos pênaltis. Acho que não chega nem nos pênaltis, porque em Minas a história é outra, né? Você acha que o Galo consegue a vitória? Acho que consegue. Eu não sei. Eu acredito que o São Paulo passa, incrivelmente. O provável São Paulo pra esse Marcos jogo... Marcos tá com medo já, ó. Não tô com medo. Eu acredito que o São Paulo passa, infelizmente. Mas eu acredito que vai conseguir um golzinho fora de casa e complicar o Atlético, porque... Muito mais pelo técnico que tem, que é experientíssimo em Libertadores. Mas então... A gente acha que vai falar um pouco mais desse jogo amanhã e na quarta-feira, mas o provável São Paulo para enfrentar o Galo, peão, me ajude. Acho por que favor. Deve ser Denis no gol, Bruno, Rodrigo Caio, Maicon e Mena, Hudson, Thiago Mendes e Ganso. Eu acho que ele deve entrar com o Ganso e não o Wesley, né? Sim. É, Kelvin, Michel Bastos e Caleri. Perfeito, Pedro. Perfeito, esse é o São Paulo. Eu não sei se estaremos na bancada amanhã ou na quarta, então vamos adiantar os nossos palpites. Querido ouvinte, quer saber o que vamos falar hoje? Marcos, seu palpite de aniversariante, Galo e São Paulo. 1-1, e São Paulo classifica. Pião? 1-0 pro Galo e São Paulo passa nos pênaltis. Com o Denis pegando ou o Galo estando pra fora? O Denis pega. Mate? São Paulo abre 1-0, mas depois o Atlético vai lá e faz 3. Eu tô com o Mate, eu acho que vai ser 3-1 para o Galo, não sei se nessa ordem, mas eu aposto em 3-1 para o Atlético Mineiro. Então esse é o São Paulo que se prepara para enfrentar o Galo no Horto, quarta-feira, às 9h45 da noite. Mas agora vamos falar de outro grande paulista, vamos descer a serra, solta o hino do seu time, Flavião dos Santos. Santos! Muito bem! Essas vinhetas estão muito boas. O Santos saiu para jogar contra o Atlético Mineiro no próprio Horto e acabou sentindo a pressão do Galo. Acabou sentindo a pressão do Galo e perdendo por 1-0 gol de Cazares. O Atlético Mineiro que poupou também seus titulares por conta desse jogo futuro aí contra o São Paulo, e o Santos, que teve desfalques do Lucas Lima e Ricardo Oliveira, deixou muito a desejar e estreou mais uma vez no campeonato com derrota. Começou Marcos. A pré-temporada do Santos. Ela termina em 2017. Não, termina um pouco antes, na Copa do Brasil. Acho que em 2017 mesmo, no Paulista. Que nossa, aí é vocês dele. Acham tanto assim que o Santos não vai brigar no Brasileiro? No Brasileiro eu acho difícil, tem um elenco muito curto, apesar de ter um bom time titular, não... O que o Santos pode fazer no Brasileiro é tirar ponto dos não, vai dos tirar, paulistas, sem dúvida. Porque, não, na, dos Vila, três na Vila vai ganhar muito jogo. Dos três paulistas, porque costuma se dar bem em clássico, não só em casa. O elenco do Santos acho que não dá pra disputar Brasileiro. A prova disso foi que sem Ricardo Oliveira e Lucas Lima já mostrou muito pouco futebol. É, o Dorival ele ficou meio perdido no jogo. Ele não sabia muito bem o que fazer. Ele chegou uma hora que ele... quis optar pelo Serginho como falso 9. Ele realmente não encontrou, porque o Joel, ele também teve o desfalque do Joel. O Joel tava com cachumba, então não conseguiu ir a campo. Mas acho que o grande desfalque mesmo é o Lucas Lima, porque o Ronaldo Mendes não conseguiu fazer as mesmas funções do Lucas. Fez muita falta mesmo o armador do Santos. E lógico que o Ricardo Oliveira fez aquela falta danada de pôr a bola para dentro. Mas o Santos muito apático, o Galo jogou melhor e mereceu a vitória. É, o Atlético mostrou que, mesmo com o time reserva, é um dos favoritos, por ter o que o Santos não tem, que é o elenco. O Atlético jogou com o time reserva contra o time, tudo bem, salcado os dois principais jogadores, talvez, junto com o Gabigol, mas com o time titular do Santos, tirando esses jogadores. É, o Galo entrou com o time reserva, mostrou mais uma vez a força do Horto jogando em casa. Dificilmente, estádio vazio. Dificilmente perde mesmo com o estádio vazio, conhece muito bem o campo ali e mostra que vai brigar pelo título exatamente para conseguir uma vitória contra um outro grande clube com o time reserva. Eu acho que o Atlético vai brigar pelo título, mas novamente não vai conquistá-lo. Mas começou já bem... Já tem dono, né? Já tem dono, o Grêmio. Branco. O Grêmio. O Grêmio? O Grêmio. Grêmio. Ah, não sei não. O Grêmio conseguiu um bom empate fora de casa, né, Matheus? Um ótimo empate. Eu acho que o... Vamos falar desse empate aí, acho que eles não vão querer falar muito, mas a gente tem que falar. Eu acho que o Atlético briga por Libertadores, é um dos favoritos a conquistar uma das vagas. Não, eu acho que G4 é praticamente certo pro Atlético. Certeza? Eu acho. Com Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Grêmio... Atlético, certeza. Ah, eu acho que também consegue, porque com o time reserva eles conseguem fazer um jogo competitivo, o time titular do Atlético é muito forte também. Mas o Campeonato Mesmo Brasileiro... Mesmo não gostando muito do Aguirre. O Campeonato Brasileiro é muito... equilibrado, tem muitos times ali pra brigar por essa vaga. Ainda mais esse ano, você não vê então, você não vê um time disparando na frente. Exato. Mas, falando um pouco do Santos, Lucas Lima e Ricardo Oliveira estão fazendo tratamento para enfrentar o Coritiba no domingo, um jogo que vai ser como despedida da dupla, já que os dois vão para o Brasil vão disputar a Copa América, vão defender o Brasil. Vão para a seleção brasileira, não que eles vão para o Brasil. Vão para a seleção brasileira para disputar a Copa América, então o Santos vai ficar mais uns bons jogos aí sem os dois. Então, como a gente já sabe, problemas pro Dorival. Pode ser a despedida deles, né? Porque muito se fala que janela tá abrindo. Que devem ir embora quando a janela abrir. Eu não sei se a janela tá pra coincide com a volta da seleção ou se eles nem voltam caso sejam vendidos. É, o Ricardo voltam? Não voltam. Não voltam se forem vendidos na janela. Então, acho que vai ser a despedida dos pode dois. Pode ser a despedida deles do Santos, eu principalmente acho. Principalmente o Ricardo Oliveira já parece que já... Não torcendo pro Brasil. Mas principalmente do Ricardo Oliveira, que acho que já tá recebendo propostas dos clubes chineses e já falou que... Praticamente certo, né? Praticamente certo. O Santos, que tá aguardando também a chegada de 4 novos jogadores, o Yuri, o Vecchio, o Nogueira e o Rodrigão. Rodrigão que é o artilheiro do Brasilzão. Rodrigão jogando do pelo Campinense. O Yuri do Audax. Yuri Audax, camisa 5 do Audax. O Vecchio, que já chegou, veio do Qatar. E o Nogueira... É um zagueiro ou não? Zagueiro, o Flavião falou aqui. Zagueiro que também... zagueiro do Banfield, Argentina. Argentina, que o Santos está aguardando. Tirando o Vecchio, os três jogadores são novos, né? O Vecchio já tem um pouco mais de bagagem, de experiência. Acho que são jogadores que também não têm muito nome, são apostas do Santos, mas que se derem certo, vão ser importantes para o restante da temporada. E o Rodrigão, ele pode ser uma boa opção para mim, para brigar ali com o Joel, com a vaga... que o Ricardo Oliveira vai deixar na camisa 9 ali do Santos. Provavelmente fica entre Joel e Rodrigão a vaga de titular do Santos. Pode falar, Mati. Acho que esses reforços chegam para ajudar o Santos no que eles vão conquistar nesse brasileiro, que é um meio de tabela. Eles não sei se vão ajudar muito a conseguir algo mais que isso. Deve ficar ali no meio da tabela o Santos nessa temporada. O Santos que na próxima rodada enfrenta o Coritiba na Vila Belmiro. Favorito, né? Pra jogar na Vila. Vai escalar alguém do Santos no Cartola? Ah, com certeza, né? Jogando na Vila tem Gabigol, que pôr. Né? Acho que... Um zagueirinho, Gustavo Henrique. Não, o Gustavo Henrique, porque o Santos não toma gol, hein? Na Vila. O Santos que enfrenta o Coritiba na Vila Belmiro. Deve conseguir a sua primeira vitória, mas vale lembrar que o Coritiba também estreou vencendo, então acho que é um jogo complicado para o Santos, mas o Santos é favorito, Marcos? Eu acho que o Santos é favorito contra qualquer outro time na Vila, e o Coritiba... Coritiba, né? Ganhou do Cruzeiro agora, gol do Kleber, né? Grande Kleber. Mas eu acredito que o Coritiba, não ele costuma ganhar pontos contra esses times grandes, principalmente jogando em casa, mas no fim acaba brigando pra não cair. É um acho caso que não curioso. Vai surpreender, não. Eu acho que o Santos é favorito, mas talvez aposto no empate nesse jogo. Olha, palpite! Ousado. Fiquei até com medo agora de apostar no Santos no cartão dessa rodada, porque o Mati tá querendo ser ele a nova sabe, mãe de ele nada. Sabe. Ele sabe, ele sabe o que fala. Mas agora vamos falar do outro grande da capital, o último grande de hoje. Então o Flavião solta o hino do Corinthians. Marcos, O Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro no domingo, às 4 horas, contra o Grêmio, em Itaquera, ou na Arena Corinthians, ou na Arena de São Paulo, não sei como vocês preferem chamar o estádio Arena do Timão. Arena Corinthians. E empatou em 0x0 num jogo muito... Aquém do Corinthians. E aquém do Grêmio também. O Grêmio, é lógico que o Grêmio era como um time que estava jogando fora de casa, ainda mais em Itaquera, ia propor um jogo mais truncado, mais fechado. Mas o Corinthians, devendo muito, foi seu quarto empate seguido. E lembrando que Rodriguinho e André saíram vaiados, foram substituídos vaiados. E antes do jogo contra o Grêmio, teve protesto lá na sede do Corinthians, cobrando jogadores e até mesmo Tite. Pra vocês, o que acontece com esse time do Corinthians? É, um agravante nesses 4 empates aí seguidos é que 3 foram em casa, né? E o Corinthians não vem demonstrando um grande futebol. Não sei, o Tite tá com algumas dificuldades. Eu acho que ele deveria parar de apostar no Bruno Henrique, por exemplo, e no Rodriguinho. É, deixar Giovanni Augusto no banco do Marquinhos Gabriel, acho que não é a melhor opção, não. Tem que jogar os dois juntos, acho que pode ganhar muito mais. Esse é meu irmão falando que tem que sair o Bruno Henrique e o Rodriguinho. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você concorda, Marcos? Com certeza, você eu concordo. Te fazer o Bruno uma Henrique pergunta, não Marcos. Tem que vestir a camisa do Corinthians nem pra ser gandula. Romero é titular? Romero é titular. Bom, eu concordo com o que o Matheus disse. E outro agravante também é que esses empates, dois desses empates ocasionaram eliminações do Corinthians. A do Paulista eu acho que a torcida não ia ligar muito se passasse na Libertadores, mas como foi eliminado, não é uma coisa que a gente... Não é uma coisa que a torcida deveria fazer, mas é uma coisa plenamente justificável, a torcida vaiar. É inevitável essa... Mas pra vocês, essa queda de rendimento do Corinthians vai pela teimosia do Tite em escalar jogadores e manter o seu esquema do 4-1-4-1, ou vai pela deficiência técnica mesmo do time? Ah, o Corinthians tem um elenco muito diferente, muito mais fraco do que o do ano passado, só que é um elenco, não é um elenco tão ruim assim. A teimosia do Tite é uma coisa que ele já vem de muito tempo. O ano passado ele foi salvo por uma lesão do Bruno Henrique. Ele foi obrigado a colocar o Ralf e o Ralf voltou a ser titular. E esse ano ainda não aconteceu essa... Não veio uma luz dessa aí pro Tite pra ele conseguir tomar o rumo. Mas quem você gostaria no lugar do Bruno Henrique? Qualquer um, o Christian, o Williams. Qualquer um é melhor. Christian tá lá ainda, você lembra? Não, eu sei, mas... Então, eu o Maicon... Acho que a melhor opção, seria o Williams pra segurar mais, mas dependendo do jogo, poderia colocar o Maicon. Tem gente pra... que fala pra que mim, eu acho que o Maicon poderia entrar no lugar do Rodriguinho, fazer ali junto com o Elias. Tem gente. Elias que já falou mais. Que... O Elias que foi cobrado. Depois da Copa América, depois da Copa América já vai pro time chinês lá do Mano Menezes. O Elias é outro que não vai fazer muita falta. Não vai fazer falta, ele... É omisso em decisão, então não... Ah, mas ele já jogou muito pelo Corinthians. Jogou muito, fez história, mas tá sendo omisso em decisão. Vai com então Deus. Vai com Deus. Eu levo no aeroporto, se quiser. Tem gente que fala que o Corinthians perderia em marcação se colocasse o Maicon, por exemplo, no lugar do Bruno Henrique. Acho. Só que o Bruno Henrique não marca. Então, acho que qualquer um que colocar ali... É, eu acho que o Tite tem boas... Críticas duras de Marcos Guilherme. A gente tem boas opções pra mudar o meio campo. Ele tem que dar um chacoalhão no elenco. A torcida pega muito no pé do André. Com porque razão. Você foi um dos responsáveis pela eliminação do Corinthians na Libertadores, mas a torcida tem que ter um pouquinho mais de paciência, chegou agora. E a torcida do Corinthians não é de vaiar durante o jogo, ele fez isso. A torcida do Corinthians vaia no final, tá perdendo a paciência. Se não consegue o resultado, e isso é uma coisa que surpreendeu muitos jogadores que deram entrevista no final do jogo, falando que poucas vezes na história você viu o Corinthians, a torcida assim, mas é plausível. É, e pra mim essa é uma fase do Corinthians, passa assim pela teimosia do Tite, porque... Pelo menos no meu ponto de vista, o Corinthians contratou para jogar nesse esquema 4-1-4-1, não deu certo. Teve o Guilherme jogando muito mal, outros jogadores, o André que não respondeu. A lesão do Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto se machucando, o Bruno Henrique, o Rodriguinho, que também... O Rodriguinho até que fez boas partidas esse ano, mas o Bruno Henrique... Mas o Luca caiu de rendimento. Muito mal, o Elias também não vem jogando tudo isso. Então passa por essa uma fase individual dos jogadores e também pelo Tite, que vê que o time não tá jogando e não muda. Porque ele insiste, ele vai até o fim com aquela... Ele tem convicção que aquela escalação vai funcionar, ele vai até o fim, não tá funcionando. E ele quer jogar daquela forma e acaba, às vezes, perdendo pontos que podem ser importantes lá no fim do campeonato. É, o Tite ele foi estudar na Europa aí o ano que ficou fora do Corinthians e parece que ele encontrou essa formação que é a formação mágica. Que funciona independente dos jogadores, mas não é bem assim. Ele tentou, não deu certo e tá na hora de mudar, senão os resultados vão ser cada vez piores e empatite estará de volta. Empatite, ele que se surpreendeu também com as vaias e na entrevista coletiva pediu para os torcedores não fazerem mais isso. Mas outro destaque aí negativo do Corinthians é que o Felipe falou sobre a sua possível negociação com o Porto e que ela está bem encaminhada. O Corinthians, que tem 100% dos direitos do atleta, deve faturar um pouco mais de 30 milhões de reais, certo? É, em torno de 31 milhões de reais. 31 milhões de reais, uma boa quantia aí para os cofres do Corinthians, mas uma grande perda para essa zaga do Timão. O que vocês acham dessa possível perda do Felipe? Eu acho um valor meio baixo pro Felipe, que chegou mal no Corinthians, mas depois recuperou e mostrou que é um grande zagueiro. E atingiu a seleção brasileira. Chegou na seleção, acho que é um jogador que tem um futuro curto, mas um bom futuro, porque ele tem acho que 28 anos, se não me engano, 26 por aí. 26. É. Ele... Continua. É, mas é um jogador que acho que pode... Vai voltar para a seleção mais algumas vezes. E faria uma grande dupla ao longo do ano com o Balbuena. E o Iago? Ah, o Iago, como o Tite teve ano passado a luz com a saída do Bruno Henrique, talvez com a suspensão do Iago pudesse perceber que ele é péssimo e deixar ele de fora. Pessoal, não, aqui tá acredito. Afiado contra o Corinthians. Eu vou discordar um pouquinho aqui do meu irmão. Mas eu não acredito que o Iago seja tão péssimo. Ele é um zagueiro que não é compromete. Ruim. Não, é um zagueiro que não compromete. Só que o Balbuena é melhor que ele, é mais seguro. E o Felipe é um zagueiro... Mas o Felipe era considerado ruim quando ele chegou no Corinthians. Felipe fazia... Chegou uma sequência que ele fez, se eu não me engano, 4 gols contra, em 4 jogos. Ele era um zagueiro muito criticado, mas ele conseguiu passar por isso. Ele chegou agora... a ser melhor que o Marquinhos, né, do PSG. Sim, ele é um zagueiro que se ele tivesse um pouquinho menos de idade, assim, seria ter um futuro promissor até alcançar Barcelona, quem sabe. Mas, a cara de negação do meu apresentador Pedro Rocha aqui. Mas eu acredito que, considerando as negociações que o Corinthians costuma fazer, o valor é até que bom. Porque o Corinthians costuma vender muitos jogadores muito bons por preços muito menores e não consegue fazer negociação igual o Santos faz, por exemplo, São Paulo, que consegue ganhar bastante dinheiro com transferência. Corinthians, que vendeu sua joia, né, Matheus Pereira, por 3 milhões de reais. É, o Malcom também saiu. O Renato por um Augusto valor saiu baixo. E o Corinthians não tinha dinheiro para contratar alguém. E muito vai do contrato que o Corinthians oferece para os seus jogadores, que tem uma cláusula. Essa cláusula, quando é paga por qualquer time, o jogador é obrigado a sair. Isso aconteceu com o Renato Augusto, o Jadson, o Wagner Love, que eram valores muito baixos, então por isso saíram por um preço bem pequeno. É, para mim, eu acho que o Corinthians, a questão da cláusula, talvez o Corinthians, quando contrate um jogador, ele aposte que aquele jogador vai se tornar fiel ao clube, que vai querer continuar de qualquer jeito, mas muitas vezes não acontece. Existe, não existe mais, infelizmente. O futebol mudou. O Corinthians, que na próxima rodada vai a Salvador enfrentar o Vitória no Barradão. Um jogo complicado, mas o Vitória acabou estreando perdendo. E o Vitória mostrou que tem um time bem fraco. É um time, né, que também deve brigar para não cair. O grande destaque é o Chiesa, que é o artilheiro que fez o gol contra o Santa Cruz. É o artilheiro da equipe. Mas acho que também é uma equipe muito fraca, então o Corinthians deve ir a Salvador em busca da vitória. Eu acho que o Corinthians tem a obrigação de conseguir os 3 pontos. Não por ser, por ser um jogo fora de casa, um empate seria até aceitável. Só que depois do empate em casa contra o Grêmio, a vitória é obrigação. Não querendo pressionar então, nenhum jogador. Então, alô, Tite, você que está escutando a nossa arquibancada MAC, Marcos... Eu não Guilherme posso. Falou. Não posso garantir a paciência da torcida por muito tempo, não. A vitória é obrigação, porém eu acho que o Tite vai insistir nas teimosias dele e vai sair de lá com um empate, infelizmente. Eu acho que... Tá batendo na tecla do empatite aqui. Eu acho que até pelo empate em casa, a vitória seria muito importante pro Corinthians, até porque provavelmente um ou outro time vai conseguir a segunda vitória, chegar a 6 pontos. Então, o Corinthians já sairia 4 ou 5 pontos atrás dos líderes do campeonato nessa largada, então... Precisaria vencer mesmo lá em Salvador para conseguir... Com Bruno Henrique e Rodriguinho não há santo que salve. Então, com essa frase, esse é o Corinthians que nem então São se Jorge prepara Mendes. Durante a semana... Nem São Tite. Esse é o Corinthians que se prepara durante a semana para enfrentar o Vitória no final de semana. Mas agora vamos fazer um breve intervalo, já falamos sobre os 4 grandes da capital. E na volta tem muito mais Brasileirão, Europa. Vai tomar sua água, querido ouvinte, até logo. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Estamos de volta para mais um pouco de Arquibancada Mac, agora para fazer um balanço geral da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos jogos e os seus breves comentários, que agora a gente tem que enrolar um tempo aqui no nosso querido ouvinte. O Flamengo enfrentou o Sport, também foi em Volta Redonda o jogo, se não me engano. Foi. Bom, foi no Rio de Janeiro e o Flamengo venceu por 1-0. Gol marcado por Everton. No comecinho do jogo. Um jogo que, mais uma vez, o time do Morici não empolgou. E, mais uma vez, o Diego Souza saiu chiando com a arbitragem. Saiu chiando. Nunca faz. Nunca sai de jogo. Principalmente contra o Flamengo. Com razão. Né? Foi com razão? Segundo o Flávio. Ela teve gol anulado do Sport? Então, com razão. Apito amigo de novo. 87 de volta, mais uma 87 vez. 87 de volta. Mas, pra vocês... O que, que esperar dessa equipe do Flamengo e também do Sport, que não vem muito bem na temporada? É, pra mim o Flamengo, assim como o Sport, são times que vão ficar ali no meio da tabela. Não vejo nenhum dos dois brigando pra não cair, mas também não vejo chegando lá em cima como o Sport fez durante boa parte ano passado, incomodando ali perto de G4. Chegou a ficar no G4 algumas rodadas, mas... Com o André, jogou como centroavante. Com o André jogando muito, né? Jogando muito. E... Mas eu não acho que nenhum dos dois vá brigar muito lá em cima. Então, pra mim, o Flamengo vai ganhar algumas partidas, vai ficar tranquilo na Série A ali no meio do caminho. E o Sport também, mas não vejo ninguém muito favorito pra brigar por G4 ou título. É, eu concordo com o Pião. O Flamengo não vai conseguir nada demais, nem com o apito amigo vai conseguir fazer um grande feito nesse campeonato. O Sport, que perdeu o Danilo Fernandes, que era um... Foi pro Internacional. Um grande goleiro que ajudou muito na campanha que o time fez ano passado. Foi muito bem ano passado. Saiu do terrão. Saiu do terrão. Mais um que saiu e não... E o Corinthians fica contratando goleiro. Fica contratando goleiro direto aí. Mas enfim, acho que o Sport perde muito com ele, com a saída dele. E também não deve conseguir nada demais. Os dois ficarão no meio da tabela, nem irão brigar pra cair. Mesmo com o Muricy, eu acho. O Muricy é especialista em Campeonato Brasileiro... É isso que eu ia falar. O Muricy já tá bastante tempo no Flamengo. O time deveria estar com uma cara de Muricy. Eu não acho o time do Flamengo ruim, não. Não é um time ruim, mas não é um time excelente. Muito bom também. Não vejo um time com peças de reposição. Oi? Não vejo um time também com peças de reposição à altura do Flamengo. Mas acho que o Muricy tá devendo assim um pouquinho. Não tem um futebol muito vistoso. Eles têm um camisa 10 muito competente, que é o Ederson. Eles têm um camisa 9 que sabe fazer gol, que é o Guerreiro. Mas não é um time que mostre, que empolgue com o futebol, que saiba usar bem esses dois não jogou bem jogadores. Desde que saiu do Corinthians. O Guerreiro, ele teve alguns bons jogos no Flamengo, bem no começo, assim, mas eram resquícios de um Guerreiro da camisa do Corinthians que tinha nele ainda. Aí passou um tempo, já voltou a ser o Guerreiro que ele foi antes do Corinthians, ou seja... Um jogador comum. Eu acho que o Flamengo tem uma zaga muito limitada e esse é o problema. O Wallace saiu agora. Tá saindo, né? Ele queria sair por empréstimo, mas a diretoria parece que falou que só sairia em definitivo. Então não sei como que vai ficar. Andou reclamando de salário de outros jogadores. Não é uma coisa muito legal de fazer. Já queria sair, né? Fica, a torcida pega no pé dele, mas é com razão também. Outro que veio do Corinthians, né, Marcos? Esse aí foi bem, levaram pro aeroporto lá, porque, né? E era capitão do Flamengo, pra você ver o nível. Mas eu também acho que tanto o Flamengo quanto o Sport não vão atingir grandes objetivos nesse campeonato. O Sport, que agora é comandado pelo Oswaldo de Oliveira, vamos ver se melhora aí um pouco na temporada. É, o Sport que também agora tem pro Brasileirão o Diego Souza de volta. Né? Sim, Diego Souza comandando o meio campo do Sport. Um abraço pro meu amigo que torce para o Sport. Outro jogo da rodada, Coritiba 1, Cruzeiro 0. O Cruzeiro que bateu muito nesse jogo. O Lucas Romero foi expulso, o Lucas, lateral do ex-Palmeiras, foi expulso. E... Na estreia, né? Foi estreia. Ele conseguiu fazer menos 8.4 no Cartola. Depois não sabe por que o Palmeiras trocou. Tinham dúvidas com essas trocas aí, mas... E o gol do Coritiba marcado por Kleber Gladiador numa assistência do Vinícius, ex-Palmeiras. Quantos ex-Palmeiras nesse jogo? É Lucas, é Kleber... É Vinícius, é... Palmeiras, todo jogador do Palmeiras, impressionante que esse time contrata, mas o que esperar aí desse time do Coritiba e do próprio Cruzeiro, que agora tá de treinador novo? O Coritiba, não Paulo sei, Bento, desculpa, é o Paulo Bento, treinador português, né? Ele chegou agora, acho que é muito cedo pra falar do treinador estrangeiro. Ele nem estreou, ele foi apresentado hoje. É muito pouco tempo pra ele conseguir alguma coisa já. Ele deveria ter chegado antes no time pra poder ir arrumar. Então acho que ele não vai conseguir fazer muita coisa, pelo menos não nesse começo de brasileiro. Mas se tiverem paciência, ele pode arrumar ainda mais pra frente o time. E o Coritiba eu ainda não sei o que esperar muito dele nessa temporada. Teria que ver mais alguns jogos, mas acho que também não vai brigar por muita coisa, não. Se fosse pra fazer aquelas comparações de futebol, O Coritiba, no agregado contra o Atlético Paranaense, tomou de 5. É, mas o Palmeiras meteu 4 no Atlético Paranaense. Ah, mas olha lá, tem que pôr o Palmeiras. Será, né? Palmeiras e Coritiba. 6x0 pro Coritiba. 6x0 pro Coritiba. Ô, mano. Mas o técnico português, ele... Vai ter ele volta. Foi muito bem no começo do Campeonato Paulista Ferroviária. É, o não, time... não é ele. Ah, não é? É o Paulo não Bento. É esse não. Esse meu... nunca foi do Brasil. Ah, não é esse? Não. Então corta. Corta. É, Marco. Uepa. É um técnico que pode fazer... Porra, técnico português, sabe que tem mais de um. Marco! Tá piada. Não é o Mourinho também, tá, Marcos? Só pra aqui no saber. Brasil, achei que era só um, desculpa. É, mas melhor, pior que o David é difícil de ser. Bom, qualquer um que chegasse lá agora poderia... trazer uma expectativa um pouquinho melhor que o David trouxe pro Cruzeiro. É, eu acho que o Cruzeiro também, assim como o Flamengo, não vejo passando do meio da tabela. O Coritiba, pra ser sincero, assim como o Matheus, eu não acompanhei muito nesse começo do ano. Não acompanhei o Campeonato Paranaense. Mas também, eu acho que não deve ter um time tão assim pra brigar lá em cima. Meio da tabela pra baixo pro Coritiba, eu acho. É, eu também vou concordar com vocês. Eu acho que o Coritiba deve brigar novamente pra não cair. Não sei se cai. É, escapou na última rodada, se eu não me engano, sim, ano passado. E o Cruzeiro, eu sinceramente não sei o que esperar. Eu acho que, como o Mati falou, é muito curto tempo pro Paulo Bento mostrar o seu trabalho. Ele que vai sofrer com aquela adaptação, né, de treinador que chega de fora. Mas eu acho que o Cruzeiro deve ficar assim no meio da tabela, quem sabe... acima do décimo colocado, mas eu não acho também que vai conseguir ir muito longe nesse campeonato. Outro jogo, e que destaque, hein? Na volta à primeira divisão, jogando no Arruda, Santa Cruz 4, Vitória 1, show de grafite, que deu duas canetas. Que estava no meu time no Cartola, hein? Obrigado, grafite. Estava no time de muita gente. Estava no meu time também? É. Vamos rapidinho. Quantos pontos você fez, Mati? Eu fiz 51. E você, Pião? Fui mal, 38. E você, Marcos? Preferi não olhar. É. Eu tava com jogadores do América, Mineiro e do Internacional no meu time. Eu também, viu? Quantos pontos eu fiz? Eu tinha a zaga inteira do Inter. Quantos pontos eu fiz? Ah, você fez que... 76 pontos, PCRFC, que time. Só com o Gabriel Jesus fez, né? Só o Gabriel Jesus, grafite já... Empolgou junto com o Palmeiras, né? Não, enquanto o Palmeiras estiver na liderança, eu também vou estar. Então, ou seja, até a próxima rodada. Até o final do campeonato. Mas aí, o que vocês acharam dessa grande vitória do Santa Cruz estreando com o pé direito no campeonato? É. Empolgou. Pode ser um dos times... Pra brigar Leicester por meio de tabela. É, um dos times que pode surpreender no campeonato, igual o Sport fez ano passado, não chegar a brigar lá em cima. O surpreender do Santa Cruz por ter acabado de voltar seria um pouco menos, só que eu acredito que pode sim chegar, causar problemas para os grandes times. Já chegou mostrando que é um time com condições de disputar a primeira divisão igual de igual para igual qualquer um. Venceu bem o Vitória. E eu espero um ano muito bom para ele, sim. Santa Cruz. É, o Santa Cruz que já tem 2 títulos nesse ano, da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. E jogando em casa é muito forte, então eu acho que briga assim do meio pra cima da tabela, assim, tentando, quem sabe, buscar ali, incomodar na vaga. Acho difícil falar em G4, mas incomodar os grandes ali em cima. Então, pra mim, o Santa Cruz vai bem. Acho que melhor que o Sport até. Hoje tá no G4. Esse campeonato hoje, tá segundo. É Palmeiras campeão, Santa Cruz, né? Na Libertadores. G4 hoje com cara de Z4. Ah, é, bem isso. Mas eu tenho que ver se o Santa Cruz vai aguentar. Mas eu acho que jogando em casa eles são muito fortes. Sim, por a torcida. Eu não vejo, por exemplo, brigando pra não cair de novo. É, a torcida também dá bastante força pro Santa Cruz. É uma... Seria uma torcida que se equipara com do Corinthians e Flamengo? Ah, pelo amor de Deus, vai, mano. O Santa Cruz é muito melhor. Bom, vamos voltar a falar sério aqui, depois desse espasmo de brincadeirinha do Pião. E o Vitória? Eu acho que tem que saber só se o Santa Cruz vai aguentar esse pique até o final do campeonato, porque normalmente os times assim passam por um mau momento. Todos os times passam, né? Mas como o Sport ano passado, sim, que ficou não sei quantos jogos sem vencer. Então. E o Vitória? Perdeu o gás na Pro Vitória, luta. Previsões não muito animadoras. O Vitória eu acho que volta pra Série B, viu? Acho fez que um bate-volta, né? O Vitória vai demorar muito pra conseguir uma vitória nesse campeonato. É, olha, garoto. Tá se soltando, tá solto. Mas vai empatar semana que vem com você mesmo disso. Vai empatar, infelizmente. A menos que o Tite mude, né? O que eu acho difícil de acontecer. Acho que o Vitória e o Botafogo fizeram um bate-volta aí. É. E o Santa Cruz acho que vai ficar no G4 por um tempinho aí, mas não vai aguentar muito não. E depois deve cair, mas deve ficar ali na parte de cima ainda, mas sem G4. Quem sabe uma Sul-Americana, mas eu ainda acho que o Santa Cruz vai brigar lá pra 11º, 12º. Eu aposto o Santa Cruz na frente do Santos nesse campeonato. E aí, veremos. Flavião fez cara de bravo. Nada pessoal, né? não sei não, mas o Vitória eu também acho que deve brigar na parte de baixo. Outro jogo da rodada, Figueirense 0, Ponte Preta 0 no Orlando Scarpelli em Santa Catarina. Um jogo que, olha, que jogo, hein? Pra mim, duelo dos times que também vão brigar pra não cair. Pô, todo mundo vai brigar pra não cair. Ah, tem bastante time fraco não, também. Ponte tem Preta, time a Ponte Preta não conseguiu nem se classificar pra segunda fase do Paulista esse ano. Mas fez campanha melhor que o São Paulo. Ah, mas não conseguiu se classificar. Ficou entre os 8 melhores. Ficou entre os 8 melhores. São Paulo não ficou. E daí? Então e São Paulo vai cair. Mas então quer dizer Ponte que a Ponte Preta não tá nas quartas de final da Libertadores. Ah, então quer dizer... Mas que a Ponte Preta não jogou a Libertadores. Ah, mas teria chegado. Você então, acha então que o São Paulo vai disputar pra não cair também? Vamos voltar a falar sério depois da brincadeirinha do Marcos. Mas foi o que o Pedro falou mesmo. Eu acho que a Ponte... O quê? Partindo do raciocínio lógico do futebol, o São Paulo vai brigar pra não cair. Não tem raciocínio lógico no futebol, meu? Aí que tá. Então, pra mim a Ponte briga pra não cair, assim como o Figueirense. Dois times que... Figueirense perdeu seus destaques, perdeu o Clayton... Perdeu o Alex Muralha, que pegou muito bem também. Nossa, a reserva do Flamengo. Mas, então, eu acho que brigando a parte de baixo da tabela, os dois clubes. O Figueirense, acho que chegou só pra dar uma forcinha no Cartola pra gente. E acho que os dois times vão ficar na parte de baixo mesmo, mas... Mas não devem cair. Não a Ponte, sei, acho que os dois vão brigar. Os dois vão brigar pra não cair, mas eu acho que eles não irão cair. Talvez o Figueirense, mas a Ponte acho que não. Bom, não sei, mas eu acho que o próximo jogo a Ponte deve perder. Parcial. Contra? Vai receber o líder do campeonato. Outro jogo da rodada, em Minas, América Mineiro 0, Fluminense 1, Lei do Ex funcionando, passe de Charlison, gol de Fred, o time do Leverkusen estreando com vitória. O América foi a grande decepção dessa rodada, ainda mais pra mim, que tinha... 4 jogadores do América no meu time do Cartola, acabei não me dando tão bem. Um deles era o Osman, que foi uma tristeza. Não, ele fez 4 pontos. Tá, mas no jogo ele não acertou um cruzamento, ele chegava toda hora com condição de cruzar e errava o cruzamento. Ele quase fez um gol em um momento, mas foi quase. O América foi campeão mineiro, eliminou o Cruzeiro e o Atlético Mineiro em 2 jogos com cada um. Então era um time que vinha gerando expectativa para esse campeonato brasileiro. E o Fluminense não vinha tão bem no Campeonato Carioca, mas vinha de uma boa classificação contra a Ferroviária na Copa do Brasil, 3-0. Mas o Fluminense foi campeão da Primeira Liga também no começo do ano, né? Não, mas não vinha Eu acho que o time do Fluminense deve brigar sim na parte de cima com o Levir. Mas o América Mineiro também, na minha opinião, vai brigar lá embaixo. Acho que vai brigar para não cair. Você acha que não, Marcos? Eu acho que o América Mineiro e o Fluminense vão disputar a mesma região da tabela, ali o meio. Ah, não sei. Não, eu acho que o Fluminense briga mais em cima. O América, eu acredito, meio de tabela ali pro América, mas o Fluminense mais em cima. Concordo com o Pião, o América deve ficar no meio da tabela. O Fluminense, acho que ele briga por Libertadores, mas não acredito que consiga. Eu acho que alguns jogadores do Fluminense, se conseguirem jogar todo o potencial que tem, o Richarlison, que chegou agora, tá se adaptando, veio do América, né? O Gerson, que já jogou um futebol muito mais bem jogado, né? Foi pra Roma, voltou. Então, eu acho que se eles jogarem tudo que pode, o Fluminense pode surpreender. O outro jogo da rodada, pra terminar o balanço do Brasileirão, Internacional 0, Chapecoense 0, com uma grande partida do Danilo, goleiro da Chape. Que é da Chape. Coense, que defendeu o pênalti do Paulão. Chapecoense, não tenho boas lembranças da Chapecoense. Pra vocês, o que vai acontecer com o Inter e a Chapecoense? O Inter atrapalhou bastante gente no Cartola nessa rodada. Eu apostei no Sacha e me dei mal. Você e mais um monte de gente, que foi o mais escalado. Era o Barato. Sacha e o Andrigo. Andrigo eu não apostei, felizmente. Mas o Inter eu acho que vai brigar por alguma coisa no campeonato, vai ficar ali na parte de cima. E brigando por um Libertadores, não sei se consegue também. Eu não vejo o Inter assim brigando muito lá em cima. É um time bem mais fraco do que nos últimos anos, então meio de tabela pro Inter e também pra Chapecoense. É, a zaga, minha zaga do Cartola da toda do Inter me decepcionou, é, mas... Foi bom. Tinha o Paulão. Paulão? Perdeu. Não, perdeu. Pá, Paulão não. Eu também tinha. Paulão que eu pus na primeira rodada do ano passado, ele foi expulso. Não põe o Paulão na primeira rodada. É, o Vite não coloque. Exatamente. Eu acho que nenhum dos times vai brigar por muita coisa. Campeonato Chapecoense costuma se manter em meio de tabela, acredito que vai acontecer isso também. Bom, algumas curiosidades dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O maior roubador de bolas foi o Wallace do Grêmio. O cara que fez mais passes errados aí, ó, Paulão do Inter. Mais faltas cometidas foi do Guerreiro, do Flamengo. Mais faltas sofridas do Vinícius, do Coritiba. Mais defesas difíceis do Fábio, do Cruzeiro. E quem ficou mais tempo, mais vezes impedido, foi o Gabigol, do Santos. Lembrando que, na média de públicos, o Palmeiras teve o maior público com 33 mil, o Corinthians em segundo com 31 mil. Mas o final a gente já sabe, né? É, Palmeiras campeão com o maior público. Em terceiro lugar... Acho que o Corinthians e o Palmeiras vão disputar essa renda aí. Também acho. E com uns picos do São Paulo e do Flamengo, que às vezes lota, às vezes não. É, depende, se o São Paulo estiver disputando o título, vai na Libertadores, vai lotar o estádio, se não... Em terceiro lugar ficou o Santa Cruz, em Santa Cruz com 20 mil. E aí o mais engraçado disso é que o quarto colocado foi o Inter, só com 10 mil. Então, uma rodada que não teve grandes públicos no Campeonato Brasileiro. Mas para encerrar o programa de hoje, vamos falar um pouquinho da Europa. Tem alguma coisinha? É, vamos falar de Europa. O Benfica, que venceu o Nacional por 4-1 e se sagrou campeão português. Foi o 35º na sua história. O Barcelona venceu o Granada por 3-0 e se sagrou campeão espanhol. Hat-trick do Suárez, que foi o artilheiro com 40 gols no campeonato espanhol. Foi o 24º título do time do Barcelona. Segundo seguido. Visca Barça. Visca Barça. O Beşiktaş. Olha só. O Suárez. Lá vem um pedindo Suárez. Chega pra ser banco, né? A hora que o Ricardo Oliveira sair, ele entra. O Beşiktaş venceu o Ankaraspor por 3-1 e se sagrou. Ankaraspor. Ankaraspor, é esse mesmo. Ankaraspor. Olha, Matheus, rei das pronúncias. Por favor, Matheus. Não sei, foi um foi chute. Foi esse mesmo, pode falar. Como é? Deixa eu ver se é isso mesmo. O que vale a intenção, o Beşiktaş... Ankaraspor. Esse olha mesmo. Só. O Beşiktaş foi campeão turco, é o 12º da sua história. Outro destaque legal aí do campeonato foi... Terminou, né? O campeonato inglês com o Leicester, já sabemos, campeão absoluto. Leicester City garantindo vaga na... Chelsea e Leicester foi quanto? Na Champions, 0-0. Foi 0-0. Eu vi que o Chelsea fez 1-0, mas não lembro quanto acabou o jogo. Enfim, Leicester campeão absoluto do campeonato inglês. O Arsenal terminou em segundo lugar. Passou o Tottenham. Passou o seu arquirrival Tottenham. Tottenham não consegue ficar na frente do Arsenal. São 15 anos já. Não mais, acho. Acho que são 15 anos sem ficar na frente do Arsenal. O Tottenham ficou em terceiro e o Manchester City garantiu, para alegria do Pep Guardiola, a vaga para pré-Champions, deixando o Manchester United... Chelsea 1, Leicester 1. É, Leicester empatou mais uma, mas já era campeão, merecido. Só por curiosidade. E o Manchester United ficou de fora da Champions, o Van Gaal que deve se despedir do United. Já tava fazendo hora extra. Hora extra disse que chegou. Vocês querem fazer aí algum a dupla Marcos? Tem também o Ibrahimovic que se despediu do Paris Saint-Germain, último jogo em casa. Bom reserva pro André. Pra camisa. Surgiu sim a especulação dele vir pro Corinthians, mas eu acho muito difícil, né? Não, com o salário dele, impossível. Corinthians tem cacife pra bancar o Ibra. Só se livrar do pato. Você gostaria do Ibra no Corinthians? Sim. Que bom. Acho que ele é bom fazer uma dupla ali com o Marquinhos Gabriel, que vai jogar... Mas você acha ele muito briguento, assim, muito estrelinha? O quê? O Tite... O Piquet? Piquet reserva do Felipe Balbuena ali? Acho que sim. Mas reserva. Mas, Marcos, você não acha o Ibra muito estrela pra jogar no o Tite time... Tite bota ordem. Não, o Tite consegue... No time coletivo do Corinthians. Chega lá, o Tite baixa a bola dele rapidinho. Quero ver. Bom, esse foi o destaque. Opa. Esse foi o breve destaque europeu durante a semana. Agora, provavelmente, vamos focar um pouco na final da Champions durante a semana do mundo europeu. Tem Libertadores. Tem a final da Copa do Rei também, falando um pouco da Europa. Mas a Europa que agora está entrando de férias, então, provavelmente, foco total na Libertadores e nessa segunda rodada do Brasileirão. Mas estamos chegando ao fim do primeiro Arquibancada MAC da semana. Pera aí, chegou mensagem aqui. Pergunta? Não, não é pergunta. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Marcos, meus parabéns, seu destaque final. Eu queria mandar boa noite pro Flavião, boa noite pro Pedro, muito obrigado pelos parabéns. Mandar uma boa noite especial pra Granja lá, que tem muitos fãs meus lá pedindo aqui. Uma em especial, que o nome começa com J, não vou falar. Mas é isso aí. Sei bem quem é essa. Janaína? Quem não, será? Não. Jasmin? Não. Vai, próximo. Fala, meu querido peão. Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. Parabéns, Marcos, de novo. Boa noite, Flavião. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Agora, boa noite dele, que já tá ficando experiente na arquibancada, Matheus Veloso. Boa noite, Pedro. Boa noite, Flavião. Boa noite, bancada. Muito obrigado por me chamar pra cá novamente. Estarei com vocês mais vezes aí. E parabéns, Marcola. É, vai ter festinha. Aninhos. Vai ter festinha hoje, hein? Vai ter festinha. Eu também queria agradecer muito ao nosso querido Flavião. A produção do nosso glorioso Matheus Pinheiro, sempre ele. Ah, queria também mandar uma boa noite aí pra vocês aqui da bancada. Parabéns, Marcola, já falei milhares de vezes. Parabéns, Marcos. E boa noite também pra você, querido ouvinte. Aqui quem fala é Pedro Rocha. Fui! Rádio McKinsey.